Serra, só o estetoscópio. Dois, dois, cinco, nove, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém cabeceira no zero, com autorizado para Morro de São Paulo, nome UPES, decolagem na 17, curva direita via corredor Axé. Controle em 1, 19.8, torre em 1, 18.6 dúzia e aciona o padrão 0123. No POB copiado, para acionamento, torre transfere o ajuste no 0 no 3, agora em bom voo. Alfa Juliette 04, bom dia. Patanga Yankee Delta Charlie, bom dia. Só um instante, cópia, só confirmando. Encontra-se em Salvador ou na RMA? São 3859, decola 239, estima controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Autorizado ANA e mantém cabeceira no 7, me reporta pronto. Gente, está autorizado o táxi até o ponto de paradão no 0 e me reporta pronto. Charlie, prossiga. Na hora, Charlie, autorizado para o corredor forte a 510, decola 197, primeira curva à esquerda, acione 0197, controle 198. Clica back serra ali, mantém, me reporta pronto. Do Mike Golf, Mike Marcão. Vale, chama a torre 18.6, com roubo. Prossiga, Yankee Delta Charlie. Autorizado táxi, até a intenção do 17. Me reporta pronto. Quilo que vai de Serra tem nível de decolagem da pista 17, vento 100 graus, 142. Gente, o Yankee Delta Charlie, fica atento à Irlanda decolando 17 com proa do litoral norte, está autorizado, o vento no 00 graus, no 3-2. Quilo, Quebec, Serra, decolando 4-3, chama controle 120, 119, decimal 8. 19-8, obrigado. O Yankee Delta Charlie fica atento, mantendo separação com a Irlanda decolado. E aguarda a silêncio de controle. Confirma chamando o solo. Yankee Delta Charlie, decolado 44, litoral norte, no controle 119, decimal 8. Tá, já tá volta, obrigado. Controle Salvador, é o Papatango, Yankee Delta Charlie, bom dia. Yankee Delta Charlie, chame na frequência 119.8. Ah, ok, 119.8, obrigado. November, Oscar Romeu, bom dia, prossiga. O November Oscar Romeo autorizado para Serra November Foxtrot Tango, prossegue a 1.000 pés, decola da 1.7, curva direita via corredor Axé. O controle em 1.19.8, a torre em 1.18.6 dúzia e aciona 5507 no transponder. Responda de novembro, acho que é Romeu. Charlie está autorizado, cruzamento 1-0. Ok. 6311, que está up and push, report to Redford, Texas. Call back, Redford, Texas. 6311. Novembro, acho que é Romeu, já passei pro B. 02, para acionamento e táxi, chame a torre agora em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 093, um bom voo. The 238, November information, are you ready to copy? The 238 has November information, ready to copy for tomorrow. America 238 cleared to Miami, flight level 360. Runway takeoff, runway 10, in left turn after takeoff. Momo departure after flight transition to intercept via upper Zulu 20 after following your flight plan route. Salvador departure in 119, decimal 8, and Skog 5522. Stop. watch where for snap and push. Controle Salvador, é o Papa Terra Yankee Delta Charlie. Controle Salvador, é o Papa Terra Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie na frequência da torre, chama controle 1198. Ok. Ready for Jack, Russian 6311. We have 159 keep on boarding. 5 hours on fuel, then 8 to the Galeon. Russian 6311, taxi via Manapon, taxi engine to hold point 1810, hold point tower 118.6, QNH 1013. Connection 03 and taxi via Manapon and then India. The hold short from A10. Wind over there in car 1186, so it's on 6311. Alemerasca Romeo, estou autorizada até a intenção 17, me reporto para ingresso. Torre Salvador, o trip 5414. 5414, ajuste o altímetro no 0-3, continua aproximação e aguarda autorização de pouso. Estou seguindo a aproximação, aguardando a liberação do pouso, trip 5414. Vem Barasca Romeo ali, mantém. Minha porta pronto. 5414, estou autorizado por posição 0010 graus, 142. O trip 5414 está com freio baixo checado. Sim, tem livre pouso, posição 0. Poderia confirmar o vento, por gentileza? 100 graus, 142. 100 com 14, obrigado. 21 Novembro Oscar Romeo. Haveria condições de decolar da cabeceira 35? Gente, está autorizado uma corrida decolada 35, não é um interferindo com ATR que já tem livre pouso na pista no zero. Checo Delta, estamos na frequência 119.8. Ocean 6311, any hold short runway 18. Maintain hold short runway 10, Ocean 6311. Maintain hold short runway 10. And we have the trust on the final and the screen to line up and wait. Affirmative, after the trust clear to line up and wait. Behind the trust final, please line up and wait, runway 10, Ocean 6311. November Oscar Romeo, decolada 53, chama controle, 119.8. 119.8, Romeo, gráfico. América 238, push it down, America 238, follow instructions if you are ground staff and report to airport taxi. Flip 54 no 4, no solo aos 54. Libera via Eco, solo no 21, no decimal 9. Via Eco, solo no 21, 9, bom dia. Ocean 6311, clear to take off runway 10, wind 090 degrees, 14 knots. Clear to take off runway 10, 6311. Chego 4 no 4, sou autorizado o táxi de Alfa, me reporta a seu Juliette. Salvador, muito bom dia, 1165, está sendo da informação November, no guia 62, solicito autorização 380 Guarulhos. 1165, pulso 360, copia? Copia, 1165. Sim, estou autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar da 10, curva direita. Saída da El, transição Leda, após voa bridge via Ampes 16, após Belo Horizonte, após Trive e após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8, transponder 5532. Gente, nível 360 foi autorizado para Guarulhos, decola da pista 10, primeira curva à direita, da El Transição Lida após Bridge. Recebe da Pérez Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, após com o próprio plano de voo. Controle 119, estima 80, 5532 no transponder, voo 1165. 1165, contagiamento correto, são prontos para o tiver funcionamento. Amanhã, se for pronto, voo 1165. 54 no 4, ingresso Juliette para o PAT 3. Juliette, PAT 3, 54 no 4, bom dia. Ciente, livre pouso na pista 0, ponta 24. Salvador, bom dia, Golno 621, no final 10, baixada e travada. Golno 621, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, no 621. Golno 24, no solo 58, libera a próxima direita via Eco. Taxiana, me escuta via Alfa, Delta e aguarda no ponto de espera da Taxi Delta para o cruzamento até o pátio militar. Golno 621 confirmando já embaixo travado? Baixa travado. Sente livre pouso, pistão no zero, vento 1 no zero, 0 graus, 1 no 5 nós. Livre pouso no zero, Golno 621. Salvador, bom dia, TAM 3896, estabilizado ILS da 1-0. TAM 3896, bom dia, número 2 na aproximação, continua aguardando pista livre. Aguardando 3896. Golno 24, tem condição de agilizar o cruzamento após a passagem da nave da Gol? Afirmativo. Após o Gol, então, autorizado o cruzamento até o pátio militar, na minha escuta até o corte. Golno 621, no solo 01, liberando via Eco, solo no 21, decimal 9. 2, 1, 9, no meio da zona, obrigado, bom trabalho. Solo, bom dia, Golno 621, está ligando a pista na sua escuta. No 621, está autorizado o táxi via Alfa, me reporta a Juliette. Via Alfa, reportar a Juliette, Golno 621. No 1, no gate 62, eu solicito autorização de pushback para a meta. O 1, no 65, aguardo, por gentileza. Aguardando o 1, no 65. O Gol 1, no 621, no ingresso Juliette, posição 01, no Pat 1. Juliette, Pat 1, posição 1, 1, no 61. É difícil, né, que você vai. Zero, continua a aproximação, aguardando pista livre. Continua aguardando pista livre, 6250. Dismal 6, QNH 1012. 1012, Gol 1165, após o Boeing do América, sou autorizado por chamar acionamento, me chamo para um táxi. Após o América, está autorizado, chamando para quando pronto para o táxi, Gol 1165. Comando 24, estou autorizado, Fortaleza, nível de voo 370, área colada 10, a curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti, via Upa, Zulu, 19. Depois Bangu, após Abucu e após conforme rota. Controle Salvador, PR 120, decimal 119, decimal 8, e o transponder 5526. 250, baixado travado, passou externo ali. Meia, é o transponder, me chama pronto o acionamento táxi, segundo 24. São 3896, sou autorizado táxi via Alfa, me reporta no Juliette. Siga para o salão. Prossiga do Oscar Alfa. Gente, eu ainda não possuo seu plano de sistema. Poderia confirmar o horário que foi feito? Isso, uma mira do inferno, vai estar travado. Bono 648, bom dia. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Certo. American 238, maintain hold point 1810. Holding point 12, American 238. Corre, papá, papá, Mike Eco Delta. Papá, papá, Mike Eco Delta, visual para a nave da Gol na final da 1-0. São 3896, ingresso GLS para posição 05. Porta cruzando, Mike Eco Delta. Nível cruzamento, fazendo a nave à vista, vai reportar cruzando, Delta. Puxando 6250, solo 07, libera via Fox, solo 91, decimal 9. Passando 219, 06250. Uno 1 a 65, submissão autorização de táxi, com 181 a bordo, 3 horas e 45, alterna GDL. Apenas confirmando, 181 a bordo? Afirmativo, 181. Sente, 1165, vai ficar atento ao Airbus, já está ingressando na posição 05. Após estar autorizado o táxi via Pátio 1, Tatsu Índia, ponte para 10, torre 1186, ajuste altímetro no 012. Afirmativo, após o Airbus, já está ingressando na 05, está autorizado Índia, no ponte para 2612, no ajuste 1012, o Gol 1165. O Zulu Oscar Alfa está pronto, cópia. Sim, estou autorizado, Feira de Santana, 2500 pés, vai decolar 1-0, curva à esquerda, no corredor forte, mantendo a recepção de 1000 pés no mesmo. 5, controle Salvador, pere 119.8, transponder 5544. Tenente da cabeceira 35, estou autorizado com a curva à direita após decolagem. Oscar Alfa, funcionamento e decolagem, torre 1186, ajuste no 012. O 6250, está autorizado, tá? Via Alfa, me reporta Anjo Juliette. Portal de 10-6250. Embaixo travado. Juliette vai reportar gerando base na final Delta. América 238, line up and wait runway 10. Line up runway 10, I'm in. Zulu, Oscar Alfa, no pátio 5, livre acionar, reporta táxi. Gol no 648, no solo 09, liberando via Eco, solo no 21, no 19. Viva na Eco, 219. Mike Eco Delta, check trem, pouso autorizado, pistão no 7, vento 090 graus, no 4 nós. Mike Eco Delta, gerando base, trem baixo, travado. América 238, clear takeoff, runway 10, wind 090 degrees, 14 knots. Let's take off 10, American 238. Oscar Alfa, reporta na Papá para ingresso. Salvador, muito bom dia, Gono 1, no 65, no ponto de espera da 1-0. Gono 1, no 65, bom dia, Alim, mantém pistão no 0. Alim, mantém pistão no 0, Gono 1, no 65. Oscar Alfa, mantém o ponto de espera da Papá, aguardando para ingresso, o helicóptero agora para pouso no 1-7, que América 238, Airborne 11, contact Salvador, departure em 119.8. 119 or decimal 8, go on. Mike Echo Delta, solo 102, ao liberar via Oscar, parte 4, frequência livre. Zulu, Oscar Alfa, livre, ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 97. Confirmando cabeceira 35, Zulu, Oscar Alfa. Uno 165, vento 090 graus, 149, sem livre decolagem, pista 10. Decolagem autorizada 10, Uno 165. Salvador, Uno 63 já. Uno 630, a informação em curso é novembro. 370 Recife, isso é ponto cópia? 390, ponto. Autorizado Recife, New Wave 370, decola 10, curva à esquerda, saída Pouca, transição Caju, via Uberwisk 58. Controle Salvador, pele 119.8, transponder 5540. 370 autorizou Recife, decola 10, temperatura esquerda, Pouca, Aracaju. Uniforme Uberwisk 8198, controle 540, transponder para o bom nome 3A. 5540, transponder, me chama pronto para o chiveco saneamento, nomeia 30. Camaral, bom nome 30. Voo no 165, decolado 14, controle 120.8, bom voo. Controle 20.8, uma boa, um bom dia, bom trabalho, voo no 165. Controle Salvador, muito bom dia, voo no 165, na pessoa da El Transição Lida, passando 1.400 para 360. Voo no 165, frequência 118. 198, agora voo no 165. Após a decolagem da 35, vai manter a proa de decolagem e chama o controle em 119.8 para prosseguir direto para a Feira de Santana, ok? Afirmo, quando pronto, livre decolagem, cabeceira 35, vento 080 graus, 15 nós. Vento 080 graus, 15 nós, Bravo Kilo Whisky. Salvador Tower, American 238. America 238, contact Salvador departing 119.8. I'm sorry, no contact 119.8. Verify clear to climb level 360 for American 238. And yeah, she's not talking to us on 119.8. America 238, climb to flight level 360 and stand by for 46, okay? Okay, climb to 360 and you want to stand by this frequency? Affirmative, remain this frequency. Yes ma'am, remain this frequency, climb to 360, thank you, American 23. Auto Tower? Go ahead. Contact Salvador de Patry in 120.8. 120.8, thank you. That's Salvador, American 238, out of 110, climbing level 360. American Line 238, go ahead. American 238 is out of 110, climbing level 360, Momo departure. American Line 238, climb to flight level 360. Level 360, thank you. Voo 165, confirme como recebe o controle. Ok, obrigado. November Oscar Romeo, frequência livre. Oscar Alfa, decolada 1-8, mantenha para hoje decolagem, chame controle em 1-19-8, bom voo. Câmara 18-1-19-80, do local. Alfa para 5. Papa Romeu Zulu, Oscar Alfa, contato radar na decolagem. Suba e mantenha 2500 pés. Zulu, Oscar Alfa, vou ir direto para ele cantar. Azul 4207, a senhora identificação autorizada chegada a ponto, desce ao nível 050. Chegou o nome 630-1212-85 Natal. O nome 630 está autorizado o táxi à Índia, ponte pelo 0, torre 118 decimal 6, ajuste altímetro no 0 no 2. Poderia por gentileza confirmar pessoas a bordo? 85. Ciente, o nome 630, bom voo. Índia 186 com a torre, não pode parar, obrigado, pelo amor. American Airlines 238, contact Unity Center, frequency 125, decimal 45. 25, good morning. Torre Salvador, Gono 630, ponte 0, down 0, pronto para decolagem. Gono 630, autorizado ingresso de decolagem, pistão no 0, vento 100 graus, 14 nós. Ingressa e decola da 10, Gono 630. Salvador 630, decolar 223, controle 119, decimal 8, um bom voo. 198, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1621, assistente da Lavanda, autorização com Goiânia, São Paulo. Assistente 1621, um instante de copo, por gentileza. Essa escuta. Uno 621.com, 360 São Paulo. Pronto. Autorizado São Paulo, nível de voo 360, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, após voa Bridge, via Upes 16, após Belo Horizonte, após Trivi e após conforme rota. Controle Salvador Pere 119, decimal 8, transponder 5543. Está autorizado São Paulo, nível 360, decolador no zero, curva direita, Natael, Leda, após o Abrigue. Após o Zulu 16, Bravo Hotel, Zulu 13, após conforme rota. Controle operacional 98, transponder 5543, voo no 621. O 621, no contagiamento está corretíssimo, pronto para o tiver acionamento. Câmara reta. Para o Salas? Voo no 648. Solicita nível 3, 0, 1, 1. No 648, eu posto 370. Aceita? Aceita. Sim, estou autorizado, Maceió, nível de voo 370, decolado 10, curva esquerda, saída Pouca, transição Caju, via Upper Whisky 58, após Orago e após conforme rota. Controle Salvador, Pere 119, decimal 8, transponder 5553. autorizado para Maceió, nível de voo 370, via 8, horário, com as ordens do voo, decola da 1-0, sua esquerda, pela Puca, na missão Caju, 19, no controle, 5-5, 5-3, outro ponto, voo 648. Voo 648, correto, portão 9, chama Branco, Xbeck, seu nome é. 2-4, prossiga. Direcionar, reporta táxi, ajuste no 0 no 2 agora. Chanel 6140, Maceió, autorizado nível 250. Decolada 1-0 com curva esquerda no terceiro da saída Puca, transição Caju, onde intercepta Peruísque 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 8, aciona 5547 no transponder. 250 para Maceió, decolada 1-0, essa Puca, transição para Caju, na Peruísque 58. Chanel 6140, correto, portão 2, chama para um pushback, seu nome é. Salvador, muito bom dia ainda, o 4207 baixado e travado. Azul 4207, o ajuste altímetro no 0, no 2, tem livre pouso, pista 1 no 0, o vento no 0, 0 graus, no 4 no 2. Livre pouso, pista no 0, 4207. 324, só me confirma o POB. Uno 3, táxi autorizado, reporta no ponto de espera da hotel para o cruzamento, condor 24, ajuste no 0 no 2. Gente, o Yankee Dr. Charlie reporta através norte da torre.